Deixa eu ver essa batida que o Tuxi acabou de me mandar aqui. Por que que pega? Pianinho? Pianinho é da hora. Faz tempo que eu não escuto uma batida com pianinho da hora. Caralho! Pesado o bagulho. Puta, vou ter que escrever uma parada nisso aqui. Deixa eu pensar aqui qual que é. Sem inspiração, sentado à mesa, olho a folha em branco. Nada me vem, nem a cabeça tá pegando no tranco. Vou escrever sobre o quê? Não minto. Já falei de todo assunto, de careta, louco, de absinto. Me pergunto, será que é preciso parar um pouco? Sei lá, pra acumular ideias novas do coco. Precinto alguma coisa negativa bloqueando meu raciocínio. Esse meu fascínio que ativo, que sinto. Já sei, vou falar sobre din-din. Não, isso eu já falei, nem arrumei um pouco pra mim. Então, sobre globalização, sobre aquecimento global, pois é um tema atual pra nação. Vamos lá. A globalização é um processo de integração econômica, cultural, social, política, e é gerada pela necessidade. Não, não, calma aí, isso não é novidade. Preciso de algo mais intenso, pois o verso tem que ser preciso. Tomo um café enquanto penso meio indeciso. Se uso bom senso e dispenso a rima pesada que arranco siso. Vou pensar um pouco mais. Não gosto de escrever qualquer coisa de qualquer jeito, como a mais maioria faz, independente do tema. Tenho que ir a fundo, tem que ser vagabundo no esquema. Não confundo jamais. Vou vagando pelo bloco de notas, as notas musicais vão me trazendo algo a mais. Busco algo simples que até uma criança entenda, não papos espaciais. Vou andando de um lado pro outro, pensando com o bloco de notas na mão, tentando captar o que a batida quer me dizer. Mas nada vem, tô sem inspiração. Ligo a TV, como sempre, pouca coisa pra ver. Pego o jornal, na moral, nem tô afim de ler. Vou escrever sobre o quê? Não minto. Já falei de todo assunto, de careta, louco, de absinto. Me pergunto, será que devo mesmo tentar? Do jeito que tá, é melhor parar pra não me esquentar. Até porque, pra que pressa, até onde eu sei, não vou lugar algum, rimei a peça pra ninguém escutar. Vou dar uma saída, tem muita coisa acontecendo lá fora. Tá anoitecendo agora, que horas são? 20 pra 7, vou ali tomar uma bebida na Ivonete. Batida de limão só pra levantar o alto astral, dá um grau pra poder aguentar a neurose que vai passar com mais uma dose. É pá e pum, conhaque com cacau, aproveite e dá um cigarro solto, tô a fim de fumar. Observo a gata que passa, me cumprimenta, eu conheço, moro ali na rua da praça. Sei que ela gosta de tomar uma cachaça, quem sabe ela me inspira e vira musa do meu próximo som. Seria bom se fosse assim, desse jeito só cabe a mim. Deixa ela fim de me marcar com batom. O tempo passou, não escrevi uma linha sequer. Vou deixar quieto pra não soltar um verso qualquer. Fui vagando pelo bloco de notas, as notas musicais não me trouxeram nada demais. Busquei algo simples pra até uma criança entender como é que se faz. Fui andando de um lado pro outro, pensando com um copo de juice na mão. Tentei captar o que o mundo quis me dizer, mas nada veio, tô sem inspiração. Ah, deixa quieto, não conseguindo escrever nada nessa batida agora não. Vou deixar pra depois. Oi, Ivonete. Oi, Ivonete. Fecha pra mim aí, vê quanto que deu a conta aí. Depois eu passo aí pra acertar, beleza? Eu vou sair fora. Falou.